10361 at this 10-08, report to any red detects, coordination with ground staff. Power 10-3601, ready to taxi with 180 on board, endurance for our 30 minutes and alternate schedule. Could you confirm endurance, please? 180. Endurance, sir. Endurance for our 30. Thank you. Approved to taxi to April, Indian Alpha, Common Hope Point, to runway 12. Thank you. de Mato Azul, bom dia, prossiga. Para Goiânia, 240 nível, toda a cola da 197, com protesto da saída Arbor, eleva após direto conforme a rota apresentada. Aciona 50 no 3 no transponder, no 208 é a frequência do controle. Meu nome é Pedro Tero, me chamo quando pronto para táxi, de Mato Azul. Salvador é Ocean 62 de bônus. Prossiga, Ocean. Tá na ponte 11, tem informação um pouco. Barulho 3 passando. Confirme seu horário previsto para decolagem. Alto 30. Só um minuto para cota, ok? Ok. Qual que seria a saída daqui? Barulho previsto da aula de bridge. Clear to line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 05 knots. Clear to line up and take off runway 10, 0601. Está autorizado até a Papá, reporta para ingressar o 97 de Mato Azul. Ali mantém no 7, aporte como pronto para decolagem Lima Tazu. Salvador de departure, good morning, 103601. Good morning, 3601, climbing 110, 360, dial departure. Dial departure, 360, false restrictions on 3601. Exatamente, mantenha a posição em aguardo a liberação do controle para decolagem. Patango Lima Hotel Zulu, tem livre decolagem da 97, venta de 1,40 graus, meia dúzia. Lima Hotel Zulu decolou 07, controle 120, decimal 8. 208, Zulu, grato. Muito bom, Batango Lima Hotel Zulu. Bom dia, Lima Hotel Zulu, sub mantenha 240, saída Arbor. Arbor. 240, pode voar, Elefa? Tá com referências? Autorizado, Elefa. Elefa, Zulu. Lava Alva Tango, mantém o 090 e confirme anteriormente se estava em contato com o Centro Recife. Enviado para Alfa Tango, desça para 5 mil pés na proa de TAP para ingressar na chegada Mari. TAP, chegada Mari, você conhece a chegada? Vou voltar com a senha de identificação. Lava Alva Tango, mantenha a projetada. 3601, call now Recife 13325, if unable, 125.1. Recife 13325, back up 135, 1, 3601. Back up 125.1. 5-1, 3601.